E a pedagogia do Lessac é maravilhosa. Por quê? Além de ter um tipo de orientação que é dada verbalmente, que eu acho que ele tem um pressuposto de sensação, e aí tem uma coisa que eu acho muito magnífica nisso, que é, existe uma valorização daquilo que você está sentindo, não do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista físico, como é que você está sentindo. E é claro que isso tem um rebatimento de como você está se sentindo do ponto de vista emocional. Sim. Né? Mas essa questão física, ela é valorada em detrimento de como você está soando. Porque isso pode ficar vazio. Então, ainda que o que vá para fora não seja a voz mais perfeita do mundo, na melhor performance, etc., se ela está conectada com aquilo que você está sentindo, fica, parece mais verdadeiro, do ponto de vista piegas até de falar, mas parece que existe um tipo de composição que faz mais sentido. Né? E aí eu achei aquilo muito incrível, assim, né? E o Lessac tem uma coisa, existe um tipo de mas enfim, só para não esquecer isso, mas no treinamento Lessac, quando você vai dar um workshop, por exemplo, você orienta fazendo. Você não orienta sem fazer. Você sempre está fazendo junto com todo mundo. E aí, eu achei isso belíssimo do ponto de vista pedagógico. Porque quando você está fazendo, você começa a falar em voz alta para os outros o que você está sentindo.